ti, Senhor, como sacrifício de louvor, me faz conhecer teu coração. Eu quero viver em verdadeira adoração. O que darei a ti?